E assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião cantando, repletos de alegria, e então os coroará. E assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião cantando, repletos de alegria, e então os coroará. Gozo terão, alegrias também, tristezas, gemidos fugirão. Resgatados do Senhor, e virão a Sião cantando, repletos de alegria, e então os coroará. Repletos de alegria, e então os coroará.